Em uma boa conversa, estive com o Anderson Moura, a próxima atração do Zine Pelos Olhos e Ouvidos, lá no Beco Nu, no Mercado da Boa Vista. Anderson, que fizemos juntos o Movimento Adiante, no bairro do Barro. Fizemos eventos de poesia e de música lá. O Movimento Adiante era encabeçado por mim, Jetro Rocha, Anderson Moura, Eliseu Espíndola, Valdesquina, Roberto e mais algumas pessoas que fizeram ativamente o Movimento Adiante com Poesia na Panela e com Berro no Barro. Anderson ainda vai contar um pouco sobre sua trajetória na música independente, na música underground e também em outros projetos mais comerciais que ele participou. Anderson, vamos falar primeiro sobre o Movimento Adiante e sobre o que o Movimento Adiante produziu no bairro do Barro. Olha, o Movimento Adiante já teve um período de efervescência grande, né, na comunidade. Surgiu de uma necessidade de movimentar a comunidade artística e culturalmente. Produzimos aqui o Berro do Barro, 4 edições. Produzimos aqui o Poesia na Panela, né? Foram mais de 10 edições de Poesia na Panela, com vários artistas, né? Várias bandas que passaram pelo Berro do Barro e vários artistas que passaram pelo Poesia na Panela, vários poetas, músicos, né? Foi um movimento não, porque o Movimento Adiante não acabou, né? Tá um pouco, a gente tá sem estar tá tão na ativa, mas a vontade de retornar, de ter atuações na comunidade menos esporadicamente é grande. Inclusive tem uma proposta de a gente retornar com o Poesia na Panela, que é um recital que a gente faz nos bares, que envolve música e poesia, né? E a espontaneidade do Poesia na Panela, eu acho que é o formato, é o diferencial do Poesia na Panela dos outros sarais, dos outros recitais. É uma coisa muito espontânea, o microfone é aberto, a gente faz a poesia coletiva ali, a pessoa tem a oportunidade, mesmo quem não tem, no recital, eu não sei recitar, eu não tenho nenhum, eu não escrevo, mas eu gostaria de recitar. A gente tem na panela lá, poesia, a pessoa pode pescar lá uma poesia, se sentir à vontade para poder recitar e participar também. Quando é que vocês vão fazer um movimento de novo aqui na estação? Ou quando é que vai ter o poesia? Isso é gratificante, isso é uma marca que ficou na comunidade e sou grato por todos os parceiros, inclusive você, que ajudaram na construção desse movimento. Você falou do Poesia da Panela. Fala da atividade, assim, como é que se desenrolava e onde se desenrolava o Berro do Barro, que você estava mais à frente. O Berro do Barro, ele veio inclusive primeiro que o Poesia na Panela. Foi a primeira atividade do Movimento Adiante, o Movimento Adiante puxando, né, enquanto atividade, foi o Berro do Barro aqui. Que no seu primeiro evento foi a gente reuniu música e poesia, uma parceria com o pessoal da Zona Norte. Nós tínhamos participado no ano anterior do Rock and Roll Circo e no ano seguinte nós lançamos a proposta de fazer um festival aqui no Barro, reunindo algumas bandas e envolvendo poesia também. Foi o primeiro Berro do Barro, com participação da Canção da Rosa Atômica, da banda autoral do qual eu fazia parte na época, Moribundos. Eu não vou recordar qual foram as outras bandas da primeira edição, mas foram 4 bandas na primeira edição. E fazendo a parte da poesia, você... Eu não sei se Terra participou desse primeiro. Teve uma galera boa que veio para a primeira edição. Foi um pouco limitada nesse sentido, de linguagens artísticas que a gente trouxe. Depois, esse movimento, o Berro do Barro, ele acabou caindo no nosso gosto E a gente ampliou as possibilidades. Na edição seguinte a gente já ampliou e a gente já trouxe circo, a gente trouxe teatro de rua, e com a proposta de trazer essas linguagens mesmo para a comunidade, porque há um certo preconceito de que a periferia não sabe admirar, não sabe consumir o que é bom. E bom, o bom aí eu tô falando no sentido pejorativo também, né? Porque é questionável, bom e ruim e tal. Mas tipo, sendo claro, se diz que a comunidade só gosta de pagode, a comunidade só gosta do brega e tal, não sei o quê. Essas coisas. Na verdade é o que é ofertado pra comunidade. A comunidade não tem acesso a um teatro Santo Isabel. Então como é que você vai dizer que a comunidade não gosta de teatro? É lógico, ela não tem acesso ao teatro, pô. A proposta do Berro do Barro era trazer esse teatro pra cá, pra galera ver. E você vê a molecada ali, porra, maravilhada com o circo, ou prestando atenção nas esquetes sendo apresentadas ali no teatro. Você diz, pô, como é que eu vou dizer que a comunidade não gosta de teatro? A comunidade gosta, é só ofertar pra ela, que ela vai estar junto. E além das apresentações artísticas, tem esse trabalho cidadão, né? Se aproximar da comunidade. Como o Berro do Barro era apresentado junto à Estação do Barro, né? Fala um pouco dessa manifestação enquanto projeto cidadão para uma comunidade. Sim, também. A nossa proposta também foi essa de a gente tentar integrar a comunidade, trazer a comunidade para participar mesmo das atividades. Na terceira edição do Berro do Barro, a gente fez inclusive algumas oficinas, né? Convidou a comunidade para poder participar, oficina de tie-dye, oficina de teatro. Na última edição, que foi uma edição especial contra, a gente estava num momento político, estamos ainda, né? Num momento político muito grave, muito preocupante, e a última edição foi contra a PEC 55, que hoje é a Emenda Constitucional 95, né, que foi aprovada, que congelando os gastos públicos, né, em educação, saúde, por 20 anos. Então nos reunimos uma galera de outras comunidades do grafite e tal, e fizeram uma intervenção ali nos muros da estação. Foi uma herança, né, que ficou, foi um legado que ficou para a comunidade, o muro da estação, que era todo aquele cinza, né, de lodo, de chuva e tal. A galera passou tinta lá e cada artista pôs a sua arte lá e ficou um legado para a comunidade. É isso aí. Anderson, eu sei que você participou de diversas bandas autorais, participou ativamente dos circuitos, tanto de bairro como de centros de cidades da região metropolitana. Fala um pouco dessa tua atividade junto à música underground, à música independente da nossa região metropolitana. O underground sempre foi o palco da galera que tá na raça ali, lutando, começando e tal. Porque a gente não tem, Recife não tem tantos palcos, né, para apresentação de grupos artísticos, né? Ainda mais autoral. Então a galera tem que se virar nos 30, como diz a história. Então ou você produz, ou você reúne com colegas de outras bandas e diz, meu irmão, ó, vamos fazer um festival tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo tal, para poder movimentar as bandas, para elas saírem das garagens, dos estúdios e tal. Ou a coisa simplesmente não acontece. Ainda mais sendo underground, fazendo um rock and roll. Tipo, não é qualquer bar, não é qualquer pub que topa contratar uma banda autoral, né? A galera quer fazer um som que os clientes ali vão se agradar, que é as músicas batidas, são os ritmos que eles possam cantar junto e tal. E isso acaba, não é que isso seja ruim ter essa proposta nos bares, de cantar junto e tal, não é isso. A questão é que limita a banda a ser eternamente uma banda cover de qualquer outra coisa, propagar sempre o trabalho de outros artistas que nem precisam, cara, que já estão consagrados. Né? Então esses festivais underground, essa coisa, você rodar nesse circuito, te proporciona conhecer uma galera massa que você, porra, nem sabia da existência. Bandas nesses aí que são muito, só precisam bala para poder estar atuando. E agora a gente vai dar um pequeno intervalo para escutar duas bandas, Moribundos e Pastilhas Coloridas, São duas bandas que atualmente estão paradas no underground, mas que deixaram uma boa história e tocaram aqui no Berro do Barro do Movimento Adiante. We'll be right back. Voltamos para esse segundo bloco para continuar o papo com Anderson Moura. E agora vamos falar de mais música e de mais movimento. E de mais movimento adiante. Menciona aí quais bandas você conseguiu gravar ou atuar apenas como músico participando. Quais bandas você desenvolveu o seu lado musical? Eu sei que você é muito instrumentista e participou em diversas ocasiões em bandas diferentes e instrumentos diferentes. Mas cita aí pra gente algumas bandas que você participou. Eu vou citar. Eu não vou citar todas porque realmente a memória não tá. Eu vou ser injusto aqui com algumas que eu não lembrar, mas me perdoem, porque a memória tá fraca mesmo. Vou citar as principais, e já que a gente tá falando aqui de autoral, né? Eu vou começar. A primeira banda de rock autoral foi Sabe a Criatura Rupestre, com os amigos da Rural. A gente chegou a gravar um EP, né, com 5 canções, participou do festival Microfonia, tocamos alguns palcos, né? E essa foi a primeira banda de rock and roll que eu participei. Antes eu tinha participado também de um projeto autoral, mas aí no campo gospel, que eu aprendi a tocar na igreja e tal, então, acompanhando uma cantora, aquela luz e tal, fazendo contrabaixo. Nessa banda Canção da Rosa Atômica, a Canção da Rosa Atômica foi depois. Na Sabe Criatura Rupestre, eu fazia guitarra. E dividia o vocal com outro amigo meu, Bento Figueroa. E foi o primeiro projeto. Depois veio a Canção da Rosa Atômica. A Canção da Rosa Atômica que foi ficar com a galera do barro, com Valdir Esquina, Eliseu, Larra, Chico Rua. É, depois Jonas lá da Zona Norte, foi uma galera, Márcio Ananias, contrabaixista, foi uma galera boa e foi a mais duradoura, eu acho. E, a gente passou uns 5 anos ou mais. E que foi a geradora do movimento adiante, né? Sim, a banda que foi através dessa galera, da necessidade de mostrar o trabalho da banda. A gente viu a escassez de palcos, né, no Recife, de oportunidades de você mostrar o seu trabalho. O movimento adiante surgiu também como uma proposta de oportunizar, sabendo que tinham outras bandas e outros brothers que estavam na mesma correria, e a gente, pô, véio, vamos se organizar e vamos, pelo menos nesse evento aqui, a gente traz sempre bandas autorais para mostrar aqui seu trabalho, a comunidade conhecer o trabalho. Gravamos com a Canção da Rosa Atômica, também um EP com 5 músicas. Chegamos a tocar prévias de carnaval. Tocamos o grupo da Canção da Rosa Atômica no carnaval, mesmo substituindo uma outra banda, né, mas fazendo frevo e tal. E no meio do repertório do frevo e tal, a gente jogava sempre também as nossas músicas autorais. Depois da Canção da Rosa Atômica, aliás, depois, ou concomitante, né? Porque eu sempre fiz um pouquinho dessas coisas de freelance, né? De participar de outras bandas. No período da Canção da Rosa Atômica, eu também participei com um ex-integrante da Canção da Rosa Atômica, do Chico Rua, me convidou para fazer parte do Tronco de Jurema. E aí o Tronco de Jurema já tinha uma proposta que era cantar, né, os pontos do terreiro, da Jurema e tal, aquelas coisas, com instrumento, né, com contrabaixo, com guitarra. A percussão sempre foi o ponto forte, né, lógico, da música. Música com influência de matriz africana, né? A percussão sempre foi forte, mas sempre com muita pegada de guitarra, de baixo. Eu fazia guitarra. E aí gravamos um álbum, chegamos a rodar bastante com essa banda, com o Tronco de Jurema. Fizemos show em Petrolina com mais de 50 mil pessoas, abrimos show de arte popular. Fizemos isso no sábado no Pátio de São Pedro, vários circuitos, Porto do Mangue, Dona Lindu, enfim, rodamos bastante com essa banda. Foi uma banda que tinha uma proposta muito, muito promissora, mas que acabou depois também, não, acabou o desencanto depois, né? acabou acontecendo o desencanto e a banda até depois mudou de formação. Eu já tinha saído, ela teve uma nova formação, mas que depois acabou não existindo mais. E fora do Tronco de Jurema também, nesse período, eu já estava saindo do Tronco de Jurema. Aí você e o Ronieri me convidaram para fazer parte do Ascênico, fazer o baixo, porque o Renan, que era o baixista da banda, ele estava indo fazer o mestrado fora. E foi massa para mim esse convite para participar do Ascênico, porque era fazer contrabaixo, velho. Eu adoro, a galera me chama muito para fazer guitarra e eu sou contrabaixista, na verdade. E aí se chamou para fazer contrabaixo, que massa. Foi muito, muito bom também o período com o Ascênico. Foi onde também começou uma outra história. Esse convite para Ascênico foi que gerou uma outra história que rolou depois com outro artista, com o Fred Anjos, que depois pegou o vocal da Ascênico. Mas a gente começou uma história aqui no Bar de Cabral, que o Ronieri, baterista, fala: pô, e aí, vamos arrumar um lugar pra gente tocar? E, pô, eu arrumo um espaço aqui no escritório, no bar. Vamos fazer? Vamos fazer. Ficamos fazendo todo final de semana. E a partir dessa experiência com a Ascênico, fazendo no escritório bar, é que o Fred pegou gosto pela coisa. A banda depois, a Ascênico, saiu. E ficou o Fred Anjos sendo acompanhado por uma galera. Eu fiquei por um tempo com ele, depois eu acabei saindo. Veio o William Souza, outros caras. E Fred fez disso, foi o laboratório dele para conseguir os outros espaços, os outros pubs, os outros bares e rodar na cidade. Mas começou aí através desse chamado para participar da banda cênica. Exatamente. O nosso papo fluiu e você começa a, além da história gospel, do comecinho, das bandas underground, você também faz parte ativamente como músico, como freelancer, de várias bandas e já tocou em diversos palcos e também em bares. Menciona aí esse lado mais comercial da música que você conviveu de perto. Esse lado comercial, ele existe, eu faço esse freelance ainda hoje, pela questão da grana mesmo, velho. Porque você fazer autoral no Recife, ou região metropolitana mesmo, se já é um grande desafio você conseguir mostrar o teu trabalho, ter um palco para mostrar o teu trabalho, é um desafio maior ainda você conseguir ser remunerado mostrando o teu trabalho. Então muitas vezes o músico ele tem que ter um projeto paralelo, se ele não tem um trabalho fixo, ele tem que ter um projeto paralelo para poder sustentar a onda autoral dele. Aí nessas de ter essas coisas paralelas, eu toquei orquestra de frevo, orquestra autoastral, toquei na banda Chamego da Molesta, um amigo do Cláudio Ferrão, montei inclusive também uma banda chamada Pernambucaia, que tocou em alguns carnavais, deu uma viajada legal também pra Pernambucaia. Tô tocando agora numa banda com a Boneca Encantada, que é uma banda infantil, que é massa, assim, quando surgiu a proposta, o Roosevelt, um grande músico daqui da comunidade, ele me convidou, já tinha me convidado umas outras três vezes, e eu nas ocupações e tal, pô, a música infantil e tal, ficava olhando meio assim, mas aí aconteceu de eu ser pai. Isis veio, né? Minha filha vai fazer 2 anos agora, dia 14 de março. E aí eu comecei a escutar essas musiquinhas, a Dona Aranha, não sei o que, babá e tal. Aí, pô, quando ele me chamou no ano passado, novamente pra fazer parte da banda, no final do ano passado, eu disse, pô, pra tocar as musiquinhas que a minha filha gosta, é massa isso aí. Eu entrei no grupo e tá rolando legal. Eu tenho uma fluência, quase. É difícil ter um fim de semana em que a gente não toque. Então, nesse sentido, tá sendo bem, bem divertido e legal ter o retorno financeiro também, mostrando o trabalho, né? Eu faço guitarra na banda. Falar aí das tuas experiências nesses diversos estilos que tu já tocou. Eu sei que você já tocou desde rock até forró. Fala um pouquinho dessa mesclagem musical que tu participasse de diversas formações e diversos grupos. Eu tenho a minha formação musical, ela é muito do pop rock e tal, mas eu nunca fui um cara fechado assim no estilo. Então eu sempre escutei vários outros estilos, porque teve um cara que me ensinou contrabaixo na igreja, ele sempre falava assim, ó, você quer ser músico, músico não pode ter preconceito com música. Ele pode não gostar, mas ele, se ele quer ser freelance, ele tem que escutar o repertório que o cara disse pra ele. Ó, tô pensando em baixista pra fazer isso. Vai escutar, vai executar e pronto. Então nessas andadas eu participei de banda de forró, falei, chamei da mulher, e outras bandas, outros grupos que eu nem sei o nome, mas que se formaram assim, tipo, num São João específico, numa festa específica, pra tocar esse estilo. Toquei, eu esqueci de mencionar, toquei há algum tempo com Rodrigo, cantor de brega, brega romântico antigo. Te amo demais, me amarro em você, vivo tão triste andando sozinho, lembrando você. Passei um tempo fazendo contrabaixo com o Rodrigo, né, nessas andanças. E outras coisas, já toquei até banda de brega, eu já toquei uma vez há muito tempo atrás, toquei com Swing Show e Carlinhos Som há muito tempo, mas toquei só umas 3 vezes com eles, mas tá também aí nessa gama de diversidade aí de estilos que eu já passei. Mas já toquei num grupo de bossa nova, fazendo guitarra, também com Vinícius Soares, lá, no centro da cidade. É legal, a vantagem de você diversificar o seu estilo é que você acaba ampliando muito o teu horizonte musical, né? Técnicas, você acaba aprendendo técnicas diferentes, porque para cada estilo você tem uma série de técnicas que você usa. Então se você varia os estilos, você acaba passeando por essas técnicas e tal, então você acaba sendo muito rico para o músico passar. Dar uma passeada pelos estilos. Essa contraposição que tu encontra entre a música independente e a música comercial, que é mais vendável, fala como é que tu sente realmente um nicho e um outro. Olha, tem mercado para todo mundo. O cara que tiver um autoral, é claro, ele vai ter um caminho. Se ele não tiver um aporte financeiro, alguém, se ele já vier de uma estrutura, tiver um trabalho legal para poder bancar esse trabalho autoral dele, ele insistir e tal, o cara só tem que pensar a música como um produto que ele está pondo à venda. Você não vai colocar qualquer produto em qualquer prateleira para poder você vender. Água no deserto vai vender fácil, né? Mas se você for colocar um produto no local inadequado, você está desperdiçando o potencial daquele produto. Né? O autoral, ele tem essa dificuldade, né? De você, da galera, conseguir encontrar qual é o teu mercado. Qual é, para que público que eu estou fazendo música? Eu tô objetivando que público, que faixa etária, que estilo, tal. Essas coisas, o autoral, a pessoa que quer fazer um grupo, uma banda, uma carreira autoral, ela tem que pensar nisso, pensar na música como um produto. E como um produto que eu estou fazendo para um público X. O cover, né? O cover, essa coisa de você estar fazendo as músicas que todo mundo quer e tal, de base não autoral, ela tem a vantagem no mercado de ter uma aceitação maior. Ela tem uma aceitação maior. Mas ela também tem uma desvantagem, que é dessa coisa da... A banda que toca, que faz um cover de qualquer coisa que seja, ela nunca vai deixar de ser uma banda de cover de qualquer coisa que seja. Uma banda autoral tem uma satisfação muito maior. você pode, é difícil você ver um músico dizer algo diferente do que eu vou dizer aqui, que é prazeroso você tocar com o teu projeto autoral, mesmo que ele não dê grana, mas é prazeroso porque é uma construção que você não está imitando o guitarrista de tal banda, você não está imitando fulano de tal, nem nada, é uma coisa que você construiu ali, você pegou a música do nada, junto com a tua rapaziada, você montou arranjo, você tal, um dá pitaco no outro, meu irmão, faz, aqui nessa hora faz o baixo, faz essa inversão, faz isso e tal, porra, isso você, há uma relação de pertencimento quando você faz autoral, que você fazendo um outro projeto, cover, não tem essa estiga que o autoral dá. Tem mercado para os dois, dá para trabalhar nos dois, desde que você consiga ter essa consciência da coisa. Uma banda cover nunca vai deixar de ser uma banda cover. Uma banda autoral tem uma estrada, um caminho muito mais longo para percorrer, para ter aceitação no mercado, e ela tem que saber qual é o mercado que ela quer atingir, qual é qual produto que ela quer vender e para quem que ela quer vender. Não adianta aí, galera do underground aí, achar que, pô, meu irmão, minha banda precisa tocar e topar qualquer parada. O cara chamou você para tocar num bar, você chega lá, o bar não tem nada a ver com a tua banda, não tem nada a ver com a tua proposta, com o teu trabalho. Você vai acabar se queimando. Você pode ter um produto bom, mas você tá colocando o teu produto bom num lugar que não precisa daquele produto, que não tem aceitação para aquele produto. Eu passei por uma experiência assim com a Sabe Criatura Rupestre. A gente foi tocar lá no Cabo e tal, não sei o que. Banda de autoral, rock and roll, autoral e tal. Chegou lá, o palco tava armado e tal, não sei o que. E os bares ao redor, todo mundo tal. Quando eu cheguei, eu já disse, pô, foi um outro camarada que nos convidou de lá para poder fazer. E aí ninguém teve, a gente começo de carreira, ninguém teve a preocupação de ver qual era o ambiente e tal. Quando a gente chegou lá, o público, todo mundo chegava e pedia, toca Asas Livres, toca não sei o que, toca babá. Tudo coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a banda, velho. Foi um show que a gente não conseguiu ter a estiga porque o público não era o nosso público. Às vezes é melhor você recusar e dizer, pô, não é meu público. E você focar nas casas de shows, nos ambientes que você sabe que vai estar o teu público, foca ali, faz um trabalho para ali, com paciência, com persistência, que a coisa vai acontecer. Olha só, a gente teve um trabalho muito próximo junto ao Adiante, e estamos nos encontrando mais uma vez, num convite que eu estou lhe fazendo. E para mim é uma ligação com o passado e com o presente, que é o Zine Pelos Olhos e Ouvidos. E fala um pouco desse novo momento, de uma possibilidade de uma reconstrução de uma ideia que a gente já teve aqui no bairro onde tu mora. Está sendo muito gratificante para mim estar nesse em movimento novamente, porque, pô, a gente está precisando mesmo. O momento político exige que a gente esteja na rua, velho, que a gente esteja fazendo alguma coisa. E tanto você, quanto eu, quanto a galera do Movimento Adiante, a gente sempre pensou na arte como uma ferramenta política, né, de atuação. Então, essa proposta que você está lançando do Zine Pelos Olhos e Ouvidos, já participei do seu programa lá, né, do último Berro do Barro que a gente fez e tal, ela atende muito bem esse objetivo de estar atuando e fazendo da arte uma ferramenta política, nesse sentido. Eu fico muito feliz com o convite. Eu acho que a galera que for agora no dia 11 lá no Mercado da Boa Vista vai ter uma tarde muito agradável, de música de qualidade, de parceiros bons, bom papo. Vai ser uma proposta muito boa, e eu tenho certeza que o evento vai ser muito bom e agradável para todos que estiverem lá. Muito obrigado, Anderson Moura, e a gente se vê no Zine Pelos Olhos e Ouvidos, no Mercado da Boa Vista, no Beco Nu. Isso aí, nos encontramos lá, domingo agora, dia 11, Beco Nu, Zine Pelos Olhos e Ouvidos, 14 horas, Anderson Moura, tamo por lá. É isso aí, Anderson, até a próxima. ficamos aqui em mais um podcast do Pelos Olhos e Ouvidos. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no blog. Deixo aí mais um convite para vocês participarem do canal do Pelos Olhos e Ouvidos, com muitas coberturas no YouTube. E para a gente encerrar muito bem, nós vamos de duas bandas que Anderson participou ativamente. A que deu origem ao Movimento Adiante, que é a Canção da Rosa Atômica, e vamos escutar A Cênico, na qual eu participei e Anderson também participou, em momentos diferentes, mas que deixaram o legado na nossa história, no Movimento Adiante, e que trouxeram toda essa vivência que a gente teve. Então, vamos escutar A Canção da Rosa Atômica e A Cênico, para encerrar esse podcast do Pelos Olhos e Ouvidos. De que lado você vai sambar? É, mas você samba de que lado? De que lado você... Oh, yeah.